seus cuidados, seus conselhos. Não quis ouvir, me feri. E hoje eu sei, sei, sei. Violei sua lei. Thank you.